enquanto eu vou pra Califórnia, viver a vida sob as ondas. Vou ser artista de cinema. O meu destino é ser star. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas. O sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Eu dou a volta, pulo o muro, mergulho no escuro, saio de banda. Na Califórnia é diferente, irmão. É muito mais do que um sonho. E a vida passa lentamente. A gente vai tão de repente, tão de repente que não sente saudade do que já passou. Volta pulo o muro, mergulho no escuro, salto de banda. Na minha vida ninguém manda, não. É muito mais do que um sonho. Garoto, eu vou pra Califórnia, viver a vida sob as ondas. Vou ser artista de cinema. O meu destino é ser estar.